caso de hoje. Abre a cotinha, meu amor. Com Taylor Barufield e a Rocha. Gente, só aí já tem 15 pessoas, já. Luciano Nadar, Kerum, Maia. Gente de desconhecida! Amanda Nudes de Aguiar. E 70 já pagaram a cotinha. Léo Instabir de Oliveira. Ótima ideia, só que não. Érica Troll Ribeiro. Rouba o dinheiro da cota e vai com o grupo do Telegram, que deve ter 3 pessoas. Camila, de 19 anos, feminino, sim, que diz o seguinte: olá, galerinha do SED. Oi, Camila! Provavelmente, quando vocês gravarem um podcast pra me aconselhar, tudo já vai ter passado. Verdade. Acusando a gente de demorar, né? Tá bom. Mas quero ouvir a opinião de vocês mesmo assim. Aí, enfim, vou fazer 20 anos no feriado prolongado, que pode ser qualquer um, né? Adoro, que é assim, genérico. Sabendo disso, meu tio, que é muito gente boa, ofereceu a chácara dele para eu ir com alguns amigos. Coisa bem pequena. Logo pensei em chamar minha amiga de infância e os meninos que estamos ficando e minha irmã, que não se importa em ser vela e sempre anda com a gente. Ótima ideia. Só aí já tem 15 pessoas, né? E era uma coisa pequena. Que a irmã não podia levar uma pessoa pra ela pegar, né? É? Gente, e quantos meninos ela e essa amiga estão pegando? Pode ser 10. Né? Eu achei, eu contei assim uns 35 cabeças nessa história. Tudo bem. É, minha irmã que não se importa, né, de andar sempre com a gente, beleza. Porém, minha amiga disse que não poderia ir. Aí o boy dela também pulou fora. E o meu não queria ir sem galera. E que galera? Duas pessoas? Não. A gente, agora vocês vão contar 35 cabeças. Agora não tem mais ninguém. Boatos que é uma cidade pequena. E nós somos exaustos. Eu fiquei revoltada com o descaso. Liguei para outra amiga e fui me lamorear da falta de consideração deles. Ela, muito solícita, disse que disse que eu deveria ir sim. E que se chamasse a galera do grupo do WhatsApp, do qual fazemos parte, eles iriam também. Óbvio. Putaria, né? Putaria. Esse grupo tinha apenas 10 pessoas quando eu fiz o convite, mas a notícia da festa foi se espalhando, e agora tem 150 pessoas no grupo. Adoro. E 70 já pagaram a cotinha para ir. Eita, pelo menos a cotinha, porque, né, ó, 5 pessoas, uma cotinha, é uma coisa, já, 70 pagaram, ela vai comprar uma casa. Porque ela não pega a cotinha e foge? Foge, mulher maravilha, né? Ou seja, é muito mais do que eu tinha combinado com o meu tio. Né? Só um pouquinho, mas... E ele disse que vai passar por lá no domingo pra ver como estão as coisas. Tudo quebrado. Né? Se ele descobrir que um simples passeio virou uma rave de 3 dias na chácara dele, ele vai ficar grilado e decepcionado e eu vou perder o posto de sobrinha favorita. Você jura que essa é a sua maior preocupação, cara? Sem falar que eu vou perder o acesso à chácara e não dá mais pra desmarcar, porque senão eu vou ficar queimada com a galera. Dane-se a galera que você nem conhece. Você só conhece 10 pessoas dessas, você não conhece 150. Gente, é do grupo do WhatsApp. Aquela pessoa que tá na rua, só ficar cutucando, né? Passando, aí ela passa, assim, a pessoa vai e manda, ó, aquela menina, manda no WhatsApp, aquela menina ali que tá passando. Ainda roubou o dinheiro da cota. Garota, olha só, rouba o dinheiro da cota e vai com o grupo do Telegram, que deve ter 3 pessoas. Dinheiro da cota? Fêmea? Da cota, fêmea, adoro. Pra piorar a situação, em um momento de revolta, briguei feio com a minha amiga de infância. Terminei o primeiro relacionamento em potencial com um garoto em meses e ainda peguei o babaca do meu ex. Isso porque a festa nem aconteceu ainda. E tô grávida. Gente, só melhora. Ainda peguei o babaca do meu ex. E isso porque a festa nem aconteceu ainda. Porra, o babaca do ex, como foi que o ex ficou? Pois é. Né? O ex era Não sei o que esperar. O ex era piada. Ai, não sei o que esperar de um bando de gente desconhecida. Sim, também não. Porque eu morte, só conheço assassinato, as 10. Gata, tu respondeu a pergunta. É um bando de gente desconhecida! Sim, porque eu só conheço as 10 que estavam inicialmente no grupo. No meio do mato com um monte de bebida alcoólica. O que eu faço agora? Ai, gente, acho que vai ser maravilhoso. Mano. Gente, já tinha fugido com essa cotinha há muito tempo. Eu já tinha fugido com a bebida alcoólica. Não, no final ela disse que não eu sabe... Eu só conheço as 10 que estavam inicialmente no grupo, no meio do mato com um monte de bebida alcoólica? Isso é um dia normal na vida dela. Esse grupo é bom, né, gente? Muito agitado, né? Muito adulto. Não, ela não sabe esperar de um bando de gente desconhecida no meio do mato com um monte de bebida alcoólica. Ah, tá. Então, gata, vai. Assim, eu não sei o que você fez, mas eu iria lá no grupo e sairia por motivos de força maior. Eu não saía do grupo e fugia com a cotinha. Já falei. Não. A primeira coisa e mudava de celular. Foda-se, esse a povo, primeira coisa que ela tinha que ter feito era quando convidar o pessoal do grupo, dizer assim, gente, é só a gente, né? Tá? E outra, ela aceitou a cotinha por quê? Era só ela não aceitar a cotinha. Aí, foi assim, uma bola de neve, né? Aí, quando ela não disse que era só o pessoal do grupo e começou a aparecer mais gente, ela devia ter dito, não, gente. Né, porque, tipo, ela esperou... Eu quero muito saber. Eu quero saber quanto é a cotinha. No grupo, né? Porque se a cotinha foi de R$5,00... Não, 150, não, que é isso. A cotinha, vamos dizer que seja... Pô, pra pessoa ir pra lá, pra uma casa e ficar... Pô, R$20,00 a cotinha. 70 pessoas dá quanto? Vocês que são de exaustos. R$1,400. Era isso que eu queria perguntar. Eric, é assim... R$1,400? Pega todos os brasileiros. Cada um dá R$1,00, depois divide por todos. Dá R$1,000,000 pra casa. Cada um. Entendeu? Não, é a Mega Sena tá virada... R$1,000,000. Reais. Tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Pega isso e divide. Todo mundo, 1 milhão pra cada. Né? Então, eu acho que a gente podia pegar esse dinheiro da cotinha e dar pra menina pagar a formatura dela. Minha boa casa do set. Eu acho. Eu acho que ela podia pegar essa cotinha e patronar a gente também, né? Isso, né? Também. Olha... Inclusive, eu só tem 70 que tá pagando. Tem mais 80 pra confirmar, né? Gente, vamos dar uma conta corrente, pessoa depositando dinheiro pra gente? Vamos fazer uma festinha no nosso grupo do Telegram. Uma cotinha básica de R$50 por pessoa. Qual cotinha? Mas, assim, só pra dar o meu conselho nesse momento, né? Porque ela está num momento em que as coisas já evoluíram, então... Eu deixava rolar, gente. Vai ser a melhor festa da sua vida. Vai ser a melhor festa da sua vida. Se ela já conhece 10 mil, vão roubar. Vão depredar? Vão. Não, mas o quê? Eu nessa hora, eu já deixava. Pega a cotinha e paga os prejuízos. Tá no inferno, abraça o cão, né? Deixa a festa rolar, se o tio aparecer, chama ele. Tio, eu chamei duas pessoas, cada um trouxe mais duas, aí virou isso aqui. Eu trouxe duas. Agora, cada um trouxe 35. A gente fez nossa parte, deu o conselho tardio pra Camila. Eu vou revelar que eu dei uma editada aqui. Pra não revelar pra vocês que essa maravilhosa festa já aconteceu no dia de finados. Gente, muito finado. Finado. Era o feriado logo depois do aniversário dela. Então, Camila, pelo amor de Deus, conte pra gente, mortos e feridos, o que que aconteceu nessa delícia. E fala pra gente de quanto é a cotinha que a gente ficou. Que a gente paga, ou não. Mas já manda com cálculo. Já manda. Já manda. Já manda o boleto, né? Isso. Muito bom. Bate. Gente do céu. Fiquei até sem fôlego. Gente, esse bate-volta é tão especial que eu fiz um previously. Quem tá aqui não ouviu o previously, mas você que tá ouvindo ouviu o previously. Ah, eu tô detestando isso de não ouvir as coisas. Eu tô confuso, né? Você vai ouvir depois, gata. Você vai ficar mesmerizada com a minha edição. É lacre, é lacrativo? Sim, sim. Tá bem, vamos lá. Então eu posso comer biscoito? Pode, me come. Pode, se você botar no mudo. Quem, senhor? Estou ouvindo você comendo biscoito. Mas, gente... Oi? Todo mundo com esse mudo aí. Com esse mudo. Bate e volta é da Camila, com K, que é, enfim... Carol com K. Mulher, trouxa, Marvete... Gente, mas é muito trouxa mesmo. 21 anos. Que loucura. Signo... Escorpião, sexo, nada mais me lembro, barra... Ah, não, isso não, barra não era pra ler. Do caso, abre a cotinha, meu amor, do SED 22. Abre a cotinha, meu amor, abre a cotinha, abre a cotinha. Abre a cotinha, meu amor, abre a cotinha. Eu já ia dizer, ela morreu, né, mas quem morreu foi a Chorando Se Foi. É, cara, botaram fogo na veia. Ah, muita sacanagem. Caralho, Laura. Fala, galerinha do SED. Que saudade. Galerinha do SED. qual o problema? Não pode. Tem amor que ser de lacração. Velha, né? É. Tem que ser, e aí, seus viados, suas putas? É, tadinho, chupa rola! Passei um tempão sem escutá-los, que barra, hein? Minha vida esse ano se tornou uma grande barra, que é assunto para outro e-mail, porque preciso atualizar vocês sobre uma coisa que aconteceu em 2015, ainda repercute. Viado. É. Não sei se ainda lembram, mas sou a menina que deu a festa de aniversário na chácara do tio. E como lembra. A gente lembra? A gente não só lembra, porra, como a gente queria muito. E a gente recebia muito pedido de bate-volta seu. Então tá ótimo. E como? E como você também. Sim, aquela que começou com um fim de semana entre amigos. Coisa bem pequena, e quando dei por mim, tava aqui. Quando dei por mim, tinha uma centena de pessoas planejando a noitada no WhatsApp e 70 com a cotinha paga. Pois bem, o evento já tinha acontecido quando vocês leram a minha barra e tantos detalhes haviam passado despercebidos pela minha condição alcoólica que nem tive coragem de mandar o bate-volta. Mas recentemente fiz uma maratona de todos os podcasts. Gente, o povo tá fazendo maratona. Olha, tá maratona. Tá sem limites. É, de todos os podcasts que não tinha ouvido ainda e vi que... Vamos fazer um SEA maratona do SED? Do SED, vamos. É, repercutiu muito mais do que imaginava e todos faziam tanta questão que recrutei os amigos mais próximos para preencher as lacunas e relatar o mais fielmente. Muito Tentei bem. Dividir por tópicos e simplificar ao máximo. Ai, gata, não conseguiu. Quando fala isso, é que não conseguiu. Com a coxa de retalhos verbal que me foi entregue. Já me desculpa pelo tamanho, não. E peço que escolham o que ler para não entediar vocês. E não, tem que ler tudo. Eu quero saber os detalhes. Essa primeira parte, inclusive, ela já podia ter apagado tudo, né? Sim. Podia ter resumido com: oi, adoro vocês, fiz uma maratona. Sim. E, né? E vi que vocês querem muito bate-volta. Segue. Ponto. Segue. Adoro. Segue. Primeiro tópico, a pré-produção. Gente, ela dividiu em capítulos. Sim. Já assistiram o filme Projeto X? Já. Não. Tem um já. Animal. Não sei. Se eu... Não sou obrigada. Ah, aquele X da é rave. Da rave. Então, mas tem uns animais, tem uns cachorros, uns porcos, umas coisas no, na frente. Uns animais. Gente. Os porcos são os animais. Depois a gente manda o link desse vídeo do menininho falando: a vaca é os animais. São os animais. Matias, meu amigo. Matias é os animais também. Matias é os animais. Vamos lá. Já viu o filme? Não, não vi. Era mais ou menos o que as pessoas pretendiam. Já estavam fazendo orçamento de touro mecânico, fundidor de sabão, oi? Cabine de fotos e até um robô de LED dançarino. Foi o quê? Amor. Jesus! Como eu não queria fazer a chata estraga prazeres, obriguei minha amiga que agitou o grupo do ar a jogar a real sobre as limitações de espaço do local e o fato de que eu estava desesperada em caixa alta com a possibilidade de levarem abaixo a chácara do meu tio. Gente sem noção, né? Muito melhor fugir com a cotinha, gente. Era muito melhor ter fugido com a cotinha. Assim, cortaram a maioria das ideias estapafúrdias e se concentraram em reverter a cotinha em muito, muito, muito álcool e quase nada de comida, o que é sempre uma receita para o sucesso. Sempre, né? Mas peraí, quando você vai fazer... para caralho, só fazendo tudo vira touro mecânico, tudo vira robô dançarino, tudo vira... E você, inclusive. Exatamente. Mas aqui, aí ela diz assim, que cortaram a maioria das ideias e se concentraram em muito, muito óbvio. Então cortaram todas as ideias, né? Estapafúrdia. Não, a ideia estapafúrdia de ter mais bebida do que comida continuou. Né? Ah, é verdade. Tá certo. Verdade. Próximo tópico: lista de convidados. Para minha surpresa, não deu o tanto de gente que prometia. Nem todos os pagantes fizeram a viagem. Alguns não pagantes deram ar da graça. Uma van cheia de gente quebrou no caminho. E no fim das contas, fomos pouco mais de 50. Ah, o suficiente para as tretas que vêm em seguida. Para as tetas? As tetas em seguida. Mamilo. Próximo tópico. As minhas barras. Havia falado por cima para vocês... Por cima da gente ou por cima? Por cima da gente. Da gente. Gente, a gente nem se conhece. Já tava falando. Já chega falando por cima, né? Não paga nenhuma bebida. Convidado pra essa festa, pelo menos. Não convida nem pra festa. Atropelei vocês e falei que briguei com uma amiga de infância quando ela voltou atrás na ida à chácara. É, que ela que foi atropelou depois, quem? Ela foi bem depois por voltou? Cima mesmo, assim, lá pelo Everest. Porque eu exatamente. Eu não lembro dela ter falado. Ela atropelou a amiga? Não, quem atropelou fui eu. Sim. Eu que falei que ela atropelou. Mas ela falou que brigou com uma amiga de infância quando ela voltou atrás na ida à chácara. Uma das primeiras coisas antes do passeio bucólico virar Calígula e que quando o meu ficante desistiu por tabela por conta dela e do boyzinho dela, terminei tudo com ele lembrei. E peguei um ex-babaca. A memória tá voltando, tá chegando. Essa de peguei de babaca tá de parabéns. Long story short, todas essas pessoas acabaram indo para a festa. Aí sim, hein? Minha amiga ficou pra que minha todo mecânico, ficou, gente? Né? Minha amiga ficou loucona da Ciro e traiu o carinha que era amigo do meu ficante com outro maluco. Meu ficante que já estava resolvido a conseguir o meu perdão. Deu o cu pro meu ex. E veio cheio de ser amigo. Do nada tomou as dores do amigo, ficou puto comigo em caixa alta. Ficou puto comigo? Comigo. E quis fazer cena na frente de todo mundo. Não sou de me exceder e dar motivo pra me chamarem de barraqueira. Mas empurrei ele na piscina e fui beber shots na barriga sarada de um conhecido. E meu ex-babaca... Gente, shot na barriga do conhecido. Sim. E meu ex-babaca, o que tudo indica é que vocês adivinharam, era viado e deu em cima de um monte de homens héteros. Mas pelo que eu sabia, até um dia desses, não foi sucedido. Ai, menina, passei por essa barra em dezembro. Oi? Eu conheço uma pessoa também, né? Que fica dando em cima, que não assim, se aceita e fica dando em cima de tudo que até homem hétero e bicha. Nunca ouvi falar nisso. Também não. Pois é. Não, nem queira. É, próximo tópico: as barras dos outros. Lembrei muito de Érica e Léo nos podcasts de filmes de terror, porque mesmo tendo piscina na chácara, uma galera animou de se atirar sem roupa num riacho gelado. Ai, que maravilha. Se não for pra isso, nem vou pro meu. Se não for pra morrer na tromba d'água... Gente, não faz isso, não. Tem um peixinho que ele é atraído pela ureia, gente. Ele entra na pinta das pessoas. Mas é na Amazônia, gente? Eu acho que esse é o menor dos problemas, na verdade. É menor mesmo, que é um peixinho bem pequeno. Metade deles foi esquartejado. Mentira. O resultado teve cara de filme de terror mesmo. Eita. Um princípio de afogamento. Adoro princípio de afogamento. A pessoa tá se afogando. Ai, para. A pessoa se afogou. Mas tá só. Era engano. Vou começar. Porque tava aqui no raso. Exato. Ah, entendi. Agora a pessoa tá entrando, né? O princípio de afogamento. Exato. Duas golfadas. Tipo, a bolada de golfe na cabeça. Ainda bem que não foi na piscina. E um dos meninos machucou o pênis com alguma coisa que estava no fundo do lado. No fundo do lado? Do lado. Gente, ou é no fundo ou no lado, gente. Não, é dizem lado. Que um graveto. Mas graveto boia, certo? Lagar. É, eu acho que esse menino tava enfiando pinto em algum lugar aí nas pedras. Ele tava comendo um tronco, na verdade. É. Desconfiamos de uma criatura mística devoradora de pênises. Pênises. Isso não era pênis bom. Eu sempre achei que pênis era igual. Amo. Pênis era igual o quê? Pires. Não achei que pênis era igual o caralho. Você bota café em cima? Plural, viado. Plural de viado é chique. Plural de viado. Pênis é plural de viado? Adoro. E pires é plural de sapatão. Foi bom, né? Que bom. Né? Sangrou literalmente para caralho. Literalmente. Hoje ele passa bem, graças a Deus. E o acidente não afetou as funções motoras. Mas uma amiga que já consumiu o produto pós-monstro do Lago Ness alega que ficou uma cicatriz curiosa em formato de arco. Meu novo Harry Potter, eu acho. Nossa, mas é grande, né? Porque dá pra ver um arco na cicatriz. Né? Ah, eu achei que toca a música do Harry Potter nesse momento. Achei mágico, porque a varinha dele ficou marcada. Assim, um arco? Né? É. Pode ser de um arco de 2 centímetros, de 2 milímetros. Por isso que eu tô falando, ele tava o arco da metendo. Velha. Quê? Foi? Né? O arco da velha fede. A velha de bada cama. Eu imaginei um arco de arco e flecha. Oi? Que? Meu arco e flecha. Eu também imaginei de arco e flecha. Canoa. Canoa. Inclusive, já imaginou se a Katniss é tatuada na rola do menino, né? Uhum. Por isso que eu achei que era grande. Tem eu acho então que não era um graveto, era um tatuador. Eu acho que era. Ele meteu o pau no tatuador e deu nisso. Agora descobrimos o mistério. Bom. Então vamos lá. Ah, manda uma foto do arco. Da rola do amigo. Do tatuador. Por favor. Mais um tópico. Barra do meu tio. Agora sim, o que todos, inclusive eu, esperava saber. Oi, quê? Fiquei com anos na mão, boa parte da festa, esperando a visita do meu tio pra checar se estava tudo certinho. Aí depois. Gente, ela ficou com barriga. Anos na mão pra checar. Mas como que checa se não botar um. Ah, gente, mas se não for pra checar com anos na mão, né? Né? Nem fácil. É, aí depois dos shots na barriga sarada do meu conhecido, estava que nem Leila Lopes e nada mais me lembrava. Sozo. Sinceramente, achava que meu tio nunca tinha dado as caras e ele próprio disse que não tinha ido e só perguntou se foi tudo bem. Caprichado. Viado, tio dela engravidou meia dúzia das meninas da festa, olha só. Fora o papagaio dele que misteriosamente começou a falar umas putarias que o pessoal ficou ensinando o fim de semana todo. Não ficaram. Adoro que misteriosamente ficou falando, né? É. Ficou misteriosamente foi ensinado, porra. Magia. Não, gente, mas misteriosamente para o tio. Entendeu? Exatamente. Do ponto de vista do tio. Não ficaram muitos vestígios da farra. Mas também adoro acho que ficaram, vestígios, né? Da farra. Né, vestígios, só o negócio no lago, vestígios, né? Vestígios lésbicos da farra, exatamente. Né? Exatamente. Uhum. O arco tá lá. Até que consultei um dos meninos do meu grupo de WhatsApp pra reconstituir a noite no sede. E ele fez uma descrição detalhada de um homem mais velho que esteve lá, perguntou sobre mim e depois foi visto aproveitando a festa em cantos soturnos escondidos. Com tudo que aconteceu, nem duvido de nada, mas também não falei? Acredito em tudo. E vou deixar para julgamento de vocês se é esse o motivo do silêncio do meu tio. Esse claro que é, viado. Garantiu. Sério? Não, viado. Ele nem falou ainda o motivo do silêncio. Esse menino garante que viu o tal homem mais velho aos beijos, amassos e coisinhas mais com meu ex-babaca viado. Gente, gente do céu. Ex-babaca. Morre um sermão. Nasce uma lenda no histórico da fofoca familiar. Viado. Sim. Viado. Porque acabaram. O tio é viado, sim. Já amava muito todos vocês antes, mas esse tempo, sem conseguir ouvir o podcast e depois a alegria que me deu escutar tudo de uma vez, me deu a noção real do quanto vocês são bons no que fazem e importantes para aqueles que os ouvem. Dou muita risada invariavelmente em todos os episódios, mas admiro quando discutem e discordam entre vocês. E vai adorar esse. Puxa um freio de mão nas piadas e oferecem um lugar aconchegante onde as pessoas podem zoar, chorar, desabafar, fazer mimimi, falar besteira e ser quem elas são. Trouxianes, pirangas ou no mínimo bis. Obrigada e um beijo enorme no coração. Foi lindo. Obrigada, adorei. Gente, quer dizer o que é que acontece? Ela tirou o tio e o ex-namorado babaca viado do armário. O papagaio tá falando putaria. O menino machucou a rola. Com tatuador. E o peguete da amiga dela tá puto que ela traiu ele com outro maluco. Entendi. Uhum. Muito bem. Deu, né? E não teve ácido na história. Não teve, não. Não, e o mais interessante é que tinha lugar sobrando, porque as pessoas pagaram a cota e não foram, e a gente não foi convidado. Né? Isso, ah, e teve a galera da van também, que a gente não sabe o que aconteceu, será que eles conseguiram. Tava naquela van, né? Aquela van ilusão de que. Manda bate e volta. Dizendo cadê o povo da van. Tô preocupado se eles estão ainda no mar. Bomba, né? Essa porra vai me amar na van, né? Oi? Oi? Então. Mamar na van. Quê? Camila, ficamos muito felizes que você deu esse relato, que você reconstituiu realmente com as pessoas tudo. E principalmente com o seu PS, com o seu PlayStation. Foi. Que nos deu muita força pra viver. Quê? O que eu tô falando, gente? A pessoa tá afundada. A força pra viver. É pequena Eva. Esta é uma reedição dos melhores momentos do Sede no Ar. Para escutar os programas na íntegra e outros podcasts sobre séries, filmes, notícias e aleatoriedades, visite seriadores.com.br.